ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Prefeito Gilson Melo, seja muito bem-vindo ao Programa Expresso mais uma vez. Bom dia. Bom dia, Tom Cláudio. Bom dia aí a todos os ouvintes da Rádio Passo da Ilha. E essa rádio que eu tenho um amor, um carinho muito grande. Prazer imenso. E você sabe que 447 programa. Sabe por que que o pessoal está falando asneira de você? Porque o povo, tudo que é bom, né? Eles têm que falar alguma coisa. Não é verdade? Não sei qual é o motivo, talvez o pessoal não conheça o programa. Sim, né? 447, são 447 semanas. É, 447 semanas. São aos sábados? Só sábado, são 8 horas de programa, né? Se não fosse bom, não estaria aí, né? A gente entende, talvez o pessoal não conheça o programa, a gente está aqui também, apresentamos o programa Alô Bom Dia, sempre das 8 ao meio-dia, de segunda a sexta-feira. Quem não conhece o programa pode passar a ouvir, tem muita participação de Arceburgo, muita gente de Arceburgo, inclusive no programa a gente tem o Alô Bom Dia Alerta e a gente já procurou até inclusive solucionar problemas de Arceburgo dentro do Alô Bom Dia Alerta. Então acompanhe mais o programa antes de falar bobagem nas redes sociais. Gilson Melo, vamos começar com o programa. Eu quero começar dizendo que você, na última vez que esteve aqui, eu até te fiquei um pouco impressionado que você estava, me parece que meio triste com a situação, meio decepcionado, pouco empolgado, como na primeira vez que você veio, né? Você veio, acho que depois da eleição. Foi alguns depois dias. Voltou no ano passado. Empolgou de novo? Sim, tá, sem dúvida. Já passou um ano, nós já estamos aí com gás renovado, pronto, né? Para enfrentar o 2018 aí. Né? Eu tenho certeza que 2018 vai ser muito melhor que 2017. Não é o que os prefeitos dizem, né? Não, vai ser. Se não for, não tem evolução. Nós temos que ser. Nós, como cidadão, nós temos que ser melhor, cada dia melhor que o outro. E 2018 vai ser um ano, se Deus quiser, maravilhoso. Você acredita nisso? Acredito. Pimentel tá depositando dinheiro certinho lá na conta de Arceburgo? Ó, Pimentel é um governo que pela primeira vez em Minas aconteceu dele não repassar o ICMS, atrasando. Tá atrasando um monte, né, de recurso. Então, é um governo que não, ele quebrou o estado, está a fim de quebrar também os municípios. Ó, tá atrasando passar o IPVA, esse é um recurso do município, isso é lei. Ele não tem responsabilidade com o estado, está fazendo que os prefeitos, igual eu, como todos os prefeitos de Minas Gerais, tem respeito, eles querem quebrar a cidade também. Ontem eu entrevistei o Jarbinhas. Sim, grande amigo. Revoltadíssimo com a questão. Sim, o Jarbinhas, tivemos conversando com ele ontem à noite, ele veio falando, prefeito, o que nós vamos fazer? Inclusive agora dia 2 agora sexta-feira, todos os prefeitos vão estar reunidos em Belo Horizonte para falar com o governador, dizer o seguinte: você quebrou o estado, não deixe que essa mesma situação quebra as cidades. Essa situação é difícil. O Jarbinha estava realmente muito revoltado, inclusive falando que o Ministério Público deveria tomar alguma atitude, porque os repasses que não estão sendo feitos para o município refletem na saúde, não, refletem em todos os setores, sim, né? A prefeitura tem que acabar tirando o dinheiro dos cofres para cobrir o que o estado não manda. Nós quase não fizemos carnaval em Arceburgo. Eu suspendi o carnaval de Arceburgo, ô Adriane, acho que uma semana mais ou menos que eu suspendi, né? Que eu falei, ó, vamos correr atrás, vamos baixar esses preços. É um orçamento que estava avaliado em 130 mil, parece que caiu para 80 e poucos, 90 mil reais mais ou menos. Por quê? Senão, não tem jeito. Devido ao governo de Minas não ter responsabilidade com os seus atos. Você já quer falar de carnaval agora? Tem polêmica rolando de carnaval aí. Sim, sim, vamos deixar lá pro final. Vou deixar, pode ser. Vamos deixar lá pro final. Acho que é até melhor, né? É até melhor. Porque a polêmica é grande, se realmente isso é, eu tenho até, inclusive eu imprimi aqui a denúncia que foi feita, é muito séria. É muito sério. Mas a gente vai falar no final. Gil, só quero que você faça pra gente aqui um balanço do ano de 2017. Como foi a sua administração no ano de 2017? Você considera positiva? É, lógico que negativa você não vai considerar, mas está dentro do que você esperava, do que você planejou, já que você sempre se posicionou como um gestor, como um administrador, não como um político? Sim, sim. Ó, eu entrei com muita vontade para fazer. sabe? Mas as condições, durante, a gente foi verificando, devido à crise do Brasil, que é uma crise política, que está transformando em uma crise financeira, não deixou eu estar fazendo tudo aquilo que eu sonhava. Mas eu fui eleito para 4 anos e não para 1 ano, né? Então, 2018 vai ser muito melhor, né? A gente vai estar aí trabalhando melhor, viabilizei muitos recursos com o governo federal, porque do estadual não veio e não vai vir nada. Então, 2018 vai ser melhor que 2017. O que faltou nesse ano de 2017? Que área você acha que faltou um pouco mais a presença da prefeitura? Olha, eu acho assim, todas as áreas, de acordo comigo, que sempre fui um gestor, um administrador, que procurei sempre estar trabalhando, correndo e resolvendo tudo, então cada área faltou um pouquinho, sabe? Mas tem gente que não acha que naquela área foi melhor. Tipo, se você precisa de saúde, você acha que ficou deficiente na saúde. Mas não, nós investimos muito. Se você precisa da parte da educação, às vezes a pessoa acha que ficou deficiente lá. Então, mas no geral, foi bom. Eu dou nota 8,5 pro governo. 8,5 pro governo de Sumaré, é uma boa nota. 8,5. A população dá essa mesma nota? Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque eu tenho com não Facebook, né? Porque Facebook hoje o fake é o que mais tem, né? Mas eu gosto tete a tete. É muito bom você falar mal de mim sem olhar nos meus olhos. Mas você recebe as pessoas no gabinete? 100%. Todas as pessoas? Todas as pessoas. Então por que você não recebeu o senhor Benedito, que me reclamou aqui, que foi na prefeitura várias vezes, foi lá no seu gabinete, todas as vezes que ele chega na prefeitura, dizem, o prefeito não tá, o prefeito tá viajando, o prefeito não tá aqui. Inclusive o Benedito, meu amigo que participa sempre aqui do programa durante a semana, ele falou, já passaram o pedido de um redutor de velocidade na Rua do Laticínios para o senhor ou não? Que providência o senhor pode tomar a esse respeito? Sim, inclusive está aqui, né, o nosso secretário de obra, né, o Adrianinho, já foi conversado, já está avaliando. Por quê? Redutor é o seguinte, as pessoas pedem redutor, só que tem local que não pode. Aquele acesso a nutrimental, passa-se muita carreta. Então não é só colocar um redutor lá. Então está sendo avaliado, né? Vai ser colocado de acordo que for necessário, né? Se puder. Necessário é de acordo com o seu Benedito. Quero até mandar um grande abraço, que é um grande amigo meu. Mas ali tem uma coisa, um projeto, né? Inclusive o Dino, né, que é o nosso vereador, tem pedido para nós ali, pra gente estar olhando esse redutor. Eu tenho um projeto para 2018-2019. Arceburgo, a Nutrimental, para quem não conhece Arceburgo, a Nutrimental está do outro lado da cidade. Todas as carretas têm que atravessar a cidade. Nós estamos com o projeto 2018-2019. Para quem conhece Arceburgo, ali tem a entrada do Paulo Lima Dias, que é na beira do asfalto. Já tem essa entrada. Nós vamos estar fazendo uma via expressa que vai sair direto na Nutrimental. Sabe? Então, isso vai tirar todo o trânsito pesado. Veículo pesado de dentro. Veículo pesado. Tem certeza que a hora que nós fizermos, o subjeto vai aplaudir a gente. Poxa, resolveu o problema tirando todo esse tráfego pesado. Essa questão da mudança de trânsito lá foi um dos acertos? Eu me lembro que foi uma polêmica danada, né, essa questão do trânsito de Arceburgo. Como aqui também foi, aqui, como gostei também foi. Sim. Veja bem, falei isso no passado, vou falar agora e falarei no futuro. As pessoas querem mudança, mas ela tem medo de mudança. Rapaz, quando eu, né, chamei o Adrianinho, vamos mudar essas ruas assim, assim, assim, foi planejado com todo mundo, com a polícia, com parte da população, todo mundo não. Muita gente falou, não faz isso. Né, Adrianinho, hoje ninguém fala mais nada, né, Breve? Sim. É uma das melhores coisas que nós fizemos. Inclusive, nós mudamos uma rua também, né? Que é aquela rua que sobe da prainha ali do Proibido estacionar. Ninguém comentou nada, tá? Então, mudança gera medo. Mas se tem um cara que gosta de fazer mudança, sou eu. Mário Sérgio Tavela tá perguntando aqui. Bom dia, Antônio Cláudio. Sobre habitação, pergunte aí pro prefeito Gilson Melo. Gostaria de saber quantas casas populares serão entregues no município até o término do mandato. Quais os requisitos para ser contemplado, levando em consideração a faixa salarial da família ou do contemplado que fez o cadastro? E qual seria essa faixa salarial mínima exigida? Pela lei eleitoral, todas as obras públicas deverão ser entregues até 90 dias antes da eleição. Me corrija se estiver errado, desde já agradeço. Obrigado aí, Mário Sérgio Tavela, pela pergunta. Dá para responder tudo aqui, Gilson? Ô, sem dúvida, Marim. Um abraço para você, né, para tua mãe, para todo o pessoal. Eles são grandes amigos da gente, de infância, embora são muito mais velhos que o Marim. Um abraço. E a sua pergunta, tenho certeza que é a pergunta de muita gente de nossa querida Erceburgo. Já está, né, na Coab, foi anunciado 121 casa, só que a hora que nós fomos repaginar os terrenos, deu 111, né, que foi, e passou para 127 casas. 127 casas. São 127 casas. Já está toda a documentação, já está tudo em Belo Horizonte, só dependemos da Coab, tá? Estamos pleiteando para que a gente já comece logo. Toda a parte da prefeitura, então, já está pronta. Tudo, tudo, tudo. O que a prefeitura precisava está na mão da Coab. Tá? A parte de documentação, tudo na parte da Coab. Quais são os requisitos aí para ser contemplado, levando em consideração a faixa salarial da família do contemplado? Você tem esses dados para passar? Não, não. Infelizmente eu não tenho esse dado, porque esses dados são da Coab, mas o que eu preguei em campanha, estou falando agora e vou fazer no futuro, que eu vou estar verificando com a Coab para dar casa para quem realmente precisa, para não virar aquele mercado que fizeram no passado. Porque a gente sabe que em Erceburgo muita gente ganhou casa e vendeu. Isso eu não aceito. Isso eu não aceito e não vou aceitar mesmo. Bom dia, Antônio Cláudio. Ed Fábio de Erceburgo. Queria parabenizar o prefeito Gilson Melo pela renovação da frota de veículos e a manutenção preventiva sempre em dia, garantindo segurança aos veículos. Houve essa renovação da frota? Ed Fábio, parabéns aí. Né? Grande abraço para a Anitta, né? Que é uma da colaboradora nossa também. Ed Fábio, eu fico muito feliz por pessoas igual você, né? Preocupada com o Erceburgo melhor. Eu sempre falo o seguinte, gente, pelo amor de Deus, vamos trabalhar para um Erceburgo melhor, um Erceburgo para todos, né? E o Ed Fábio sabe disso, como outras pessoas sabem. Nosso governo é transparente, o nosso governo é proporcionar a todos uma qualidade de vida melhor. Gilson, um assunto que também é muito polêmico lá em Erceburgo, eu acompanhei o seu entusiasmo quando você anunciou o famoso portal de Erceburgo. Falou bonito, falou que seria uma referência em toda a região. Eu, passando por Erceburgo, vi uma obra inacabada. O que vai acontecer com aquele portal? Inclusive, vou aproveitar que é a pergunta de um ouvinte. Ele pergunta mais aqui, o que o Gilson fez com os 4 milhões que o Militão deixou em caixa, o que ele vai fazer com o portal? Responda primeiro sobre o portal. Como é que vai ficar aquele portal lá? Vai ficar daquele jeito? O portal é o seguinte, inclusive tá aqui o Adrianinho, né? Adrianinho, eles vão estar fazendo a mudança da fiação, dia 3, né? Então dia 3 agora, né? 3 de fevereiro. De fevereiro, eles já vão estar fazendo a mudança de uma fiação, porque aonde a empresa locou, né? Deu muito perto da rede elétrica, e aquela rede é alta tensão, né? Ela não podia estar naquela. Então a CPFL, né, já vai estar mudando, e após, eu quero que antes do carnaval, ele já retoma, né, para terminar aquele portal que já começamos. Então foi uma falha da administração essa? Foi uma falha da... foi da empreiteira, sabe? Porque a hora que eu loquei, eu quero o portal aqui, né? Eles deveriam ter olhado que do lado de lá ia ficar debaixo da rede. Uma falha da empreiteira. E vocês acionaram na justiça a empreiteira? Por causa disso? Acionar depois. Primeiro vamos deixar terminar. Porque ficou daquele jeito que tá lá inacabado. Mas a ideia até é muito boa, sim, né? Sim. Mas eu acredito que dentro de, Adriane, uns 20 dias, um mês, já tá pronto. Não, agora vai ser retomado. E a questão da pergunta que ele fez aqui dos 4 milhões que o Militão deixou em caixa, foi essa quantia que ele deixou? Isso é mentira. São pessoas que não têm responsabilidade, que não sabem o que está falando. Se quiser, pode ir lá que eu vou mostrar quanto que o prefeito Militão deixou. Quanto que ele deixou, Gil? Eu não tenho o valor real, não é isso. Não é 4 milhões? Não, para. Hoje a prefeitura tem mais de 5 milhões em caixa. Sabe? Não é isso. Então, essa pessoa não tem responsabilidade, fala porque fulano falou, cicrano falou. Paulo Franceno, Antônio Cláudio, bom dia, quero parabenizar o Gilson, mesmo não conhecendo, admiro ele pelo empresário que é e pela humildade, mas pelo que notei na campanha, o lema foi muito focado na geração de emprego. O que ele conseguiu nesta área? Houve aumento de emprego mesmo com a crise? Se houve, quais empresas foi conseguido, ou se tem alguma, pelo menos, com a intenção de ir para Arceburgo? Eu me lembro que você falou bastante sobre a questão da geração de emprego. O nosso governo é pautado nos bons princípios e principalmente emprego, porque quando você dá emprego, você dá uma estrutura para a família, né? É sabido que no 2017 teve uma crise financeira. Eu, como empresário, né, não viria necessidade, segurança em investir. Você imagina os outros empresários também. Mas nós em Arceburgo já tem uma nova empresa se instalando lá. Tá? Isso o Facebook não mostra, né? Isso eles não mostram. O Fabrício, né, está montando uma empresa numa área que a prefeitura vendeu para ele, vendido e não dado, é vendido. Meu governo é transparente, é um governo honesto, porque prefeitura não tá para dar nada, tem que ser vendido. Ele vai estar construindo lá a distribuidora dele e mais uma fábrica de ração. Fabrício assumiu o compromisso comigo que ele vai dar. Durante o nosso governo, vai chegar a quase 100 funcionários. 100 funcionários? 100 funcionários. De uma empresa de Arceburgo, uma empresa séria, com uma família séria, porque lá trabalha o pai, o filho, a esposa. Sabe? Eu acredito no Fabrício, tem de tudo. É um cara que vai crescer e vai ajudar Arceburgo a crescer. Bom dia, eu estava esperando minha cirurgia nos olhos desde 2014 e minha esposa fez ressonância que estava esperando faz 2 anos. Deus abençoe vocês, Gilson Melo. Não é só crítica, tem elogio também, tá vendo? Abra um espaço aqui para mim, deixa eu pegar uns dados por aqui, favor. Se você me permite, por favor. Por favor. Quero mandar um grande, forte abraço pro nosso secretário de saúde, o Oscar. Oscar Anacleto. Oscar Anacleto, uma pessoa assim, né? Quero também agradecer a todos os agentes de saúde que trabalham nessa área lá, né? Os diretores, todo funcionário que tem nos ajudado a ter uma saúde melhor. Você tem uma noção aqui, ó. Nós reformamos as 3 unidades do PSF e do ponto atendimento. Tá lá para qualquer um ver. Antigamente tinha o prédio do centro de especialização, era junto com a vacinação. Você tava lá fazendo um exame, você podia estar contaminando as criancinhas que estavam recebendo vacina. Hoje não, hoje nós separamos. Contratamos o Dr. Walter, porque o pessoal que trabalha até 17 horas não tinha como ser atendido. Hoje não, nós temos o Dr. Walter após 17 horas para atender a população que trabalha durante o dia. Você tem uma noção, em 2017 foi 1.560 consultas. Fizemos 180 castrações de cães e gatos. Trouxemos a carreta, né, de ressonância magnética, que atendeu toda a demanda. Aí entra que a pessoa. O ouvinte falou aí. Ela não colocou nome. Que o ouvinte. Então, eu gosto disso, obrigado. É isso que anima eu a trabalhar 24 horas. Estou abrindo mão da minha família, estou abrindo mão das minhas empresas, porque você perguntou para mim, Gilson, e as empresas? Eu falei, qual empresa? Eu não estou tendo tempo de cuidar mais da minha vida, mas eu vou dedicar para que as pessoas tenham uma saúde melhor. Ficaram ali, e se eles não falam ficar 2, 3 anos na fila lá, eu estou resolvendo em tempo recorde. Foram realizadas 2.026 ultrassonografia. Isso em 2017. E no ano 2016 foi apenas 1.017, então nós realizamos mais de 1.000. Nosso governo é bom, por isso que eles falam mal da gente. Tem mais aqui, ó. Em 2017 foram realizados 67.308 atendimento. Em 2016 foi realizado 54.964. Parabéns para a equipe da saúde, estão mostrando em números aqui que estão trabalhando. Tinha uma fila muito grande espera, né, endocrinologista. E mais um monte aqui que a minha língua não vai dar para falar. Gastroenterologista, mastologista, nefrologista, reumatologista. Isso tudo foi colocado em dia? Em dia, não tem mais fila. Fim da fila de exame também na mamografia, tomografia, colonoscopia. Então, foram realizadas em 2017, 95 pequenas cirurgias. 2016, nada. Você tem uma noção aqui, ó. É, existe a farmácia básica. Sim. Né? Quem tem que bancar ela é o nosso governador. Inclusive, do estado. Foi a segunda farmácia. Primeira. A segunda farmácia, o Marcos Pessano, deputado, participou comigo na semana passada. Posso estar equivocado, mas me parece que foi a primeira, foi de Minas. Então, a primeira inaugurada em Minas Gerais. E o nosso grande governador é para ele mantê-la. Não mantém. Nós gastamos R$92 mil e com remédio fora, né, da parte básica. Então, o nosso governo está voltado para a melhor saúde. Tem hoje falta remédio na farmácia. Aí que é o problema. Quando fala remédio básico, é básico. É igual uma cesta básica. A prefeitura consegue manter. E a cesta básica, você não vai receber 10 quilos de filé. Não é, o filé não faz parte da cesta básica. É a mesma coisa, o remédio básico. Então, é o básico. Básico não falta. Inclusive, tem outros ali que além do básico nós compramos. Tem problema. Graças ao Thiago. Quer mandar um abraço aí pro Thiago da farmácia aí, que é o grande menino que tem nos ajudado demais. E quando chega uma pessoa lá que não tem o remédio, o que essas pessoas estão fazendo? Estão procurando o caminho da justiça, Gilson, para conseguir esse medicamento? Sim. É o único caminho? Porque prefeitura é assim, as pessoas acham que pode chegar lá e o prefeito pode dar. Gente, prefeito não pode. Pode sim, com mandado judicial. Aí eu preciso comprar um remédio de R$200. Gente, prefeitura não pode, não funciona dessa maneira. Não é prefeitura, não é assistencialismo. Então, entra na justiça. Nós mesmo falamos para fazer isso, né? Então, hoje nós estamos gastando, em média, R$30 mil, né, reais, em média, judicialização. Entendi. Bom dia, Antônio Cláudio. Quero parabenizar o prefeito pelo empenho junto com o secretário da saúde, pois não mediram esforços para ajudar a diminuir e acabar com as filas da saúde. É a Renata. Trabalho na secretaria e vi esse trabalho, tá dizendo aqui. Quero mandar um abraço aí pra Renata, né? O Jean, meu filho, que tá aqui, que é grande amigo também da Renata, tá mandando um forte abraço pra você, Renata. Isso é verdade, e eu gosto disso. São pessoas que trabalham, que vê o que tá acontecendo. E essas meninas, elas dão um duro ali pra poder atender, pra poder correr atrás. A Roberta está indignada aqui com você, Jesus. Uhum. Como é que o prefeito não sabe quanto foi deixado em caixa? Tá, Roberta. Só pega o nome dela que depois eu passo pra ela. Eu sei sim, mas eu não sou obrigado a guardar isso na cabeça, porque uma coisa eu aprendi com uma conversa que eu tive com Antônio Emílio de Moraes. Eu não tenho a cabeça pra guardar números. Eu tenho a cabeça pra descobrir soluções. Mas eu tenho gente, tenho local marcado, que depois eu passo pra ela. Errado tá ela de achar que nós temos que guardar todos os dados na cabeça. Jesus, vou. É porque ela não é um empresário, por isso que ela fala isso. Vou pro intervalo comercial e volto em instantes, dando sequência aqui nesse bate-papo. Você continua enviando a sua pergunta pro 991248325. Atendi agora as perguntas que chegaram aqui no 992042222. No próximo bloco a gente vai aqui pro outro número, pro outro WhatsApp aqui, para atender as demais perguntas que chegaram no número da Pássaro da Ilha FM. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Dando sequência no programa Expresso, nesse bate-papo aqui com o prefeito de Erceburgo, Gilson Melo. Você pode participar comigo pelo 992042222 ou 991248325. A Elisângela, a Dona Maria, Palito, estão parabenizando você aqui, viu, Gilson? Mandando um abraço para você. O senhor Genélio também, meu amigo vascaíno, também tá mandando um abraço aqui para você, viu, Gilson? Deixa eu aproveitar e mandar um grande abraço aí para Elisângela. Elisângela é filha do Palito, mora no meu coração, trabalhou junto com a gente muitos anos, e o Jean também tá mandando um abraço para você aqui, viu, Elisângela? Uma grande amiga da gente aí. Bom dia, Antônio Cláudio, como funcionário da prefeitura na área da saúde, principalmente como cidadã, quero parabenizar e agradecer o prefeito Gilson Melo pelo empenho em resolver o problema da superpopulação de animais de rua do município. Até agora já foram feitas 200 castrações, fechando o mês amanhã. Isso. Parabéns, Gilson e Oscar Anacleto, pelo apoio de sempre, Maria Lúcia Ferrares. Parabéns aí, Maria Lúcia. Você sabe que esse feito é graças a vocês aí que têm trabalhado, porque se o nosso governo hoje é o sucesso que é, né? Porque a gente tem colaboradores que nem você aí que tá trabalhando, né? Bom dia, Antônio Cláudio. Será que essas casas da Coab vai ser para as famílias que precisam mesmo, Antônio Cláudio? Porque em Guaxupé as casas da Coab não foi assim, viu? Teve gente que vendeu, tem casa alugada, eu fiz reclamação, mas até hoje não foi nada resolvido. Como é que você pode responder para esse nosso ouvinte aqui de Guaxupé? Infelizmente isso acontece, aconteceu lá também em Erceburgo, mas o nosso governo é diferente. Nosso governo é um governo sério, é um governo voltado para a transparência e trabalhar para que ganhe aquelas pessoas que pagam aluguel, aquelas pessoas que vai usufruir e criar sua família lá. A alegação do senhor para a construção dos portais é a segurança que será monitorada, toda saúde, saída e entrada na cidade. Pode me explicar como fica as outras entradas, tipo Santa Terezinha, Nutrimental e Fazenda Santo Antônio? Não seria mais fácil e barato a manutenção das câmeras já existentes que não estão funcionando? Quem está fiscalizando a construção do portal para falar uma das irregularidades do edital? Cita madeireira de lei na cobertura e colocaram eucaliptos, porque até o momento não explicou para a população o motivo da paralisação da obra prevista para 2 meses. Pergunta aqui esse nosso ouvinte que infelizmente não colocou o nome. Mande o nome aqui pra gente, é sempre bom a gente identificar quem tá fazendo a crítica aqui ou a pergunta. E aí, Gilson, o que você responde para esse nosso ouvinte? Isso aí é tudo responsabilidade do nosso engenheiro. Foi feito o edital, a construtora tem que fazer de acordo com o edital. O engenheiro vai estar avaliando, né? E se tiver regularidade, a prefeitura não paga. A prefeitura só paga o seguinte: licitou. É isso, pagou. Se não é, não é. O portal é para também uma edificação da cidade. Quem não quer a porta da sala bonita da sua casa? A cidade também não é diferente. As outras entradas vai estar todas monitoradas com câmeras, tá? Esses portais é para segurança, né? Para que o nosso povo de Erceburgo tenha cada vez mais segurança. Falar em segurança, deixa eu mandar um abraço lá pro comandante Darcy, para toda a polícia de Erceburgo, que tem trabalhado 24 horas para que nós tenhamos aí uma cidade cada vez mais tranquila. Então, um abraço aí, comandante Darcy, e a toda a sua corporação. Muito bem, a respeito aqui da construção do portal, né, a questão da manutenção das câmeras, por que não está sendo feita a manutenção ou está sendo feita a manutenção, Gilson? Sim, a gente já está licitando uma nova empresa, porque encerrou no final do ano agora, né, e a gente está licitando novamente. Para fazer essa manutenção dessas câmeras. Sim, sim. Senão não adianta nada, né? Não, mas as câmeras, veja bem, estão quase 100% funcionando. Tem algumas que tem... O Márcio San Román, o Romani... sobre o terreno que foi vendido na cidade e o valor, e por que não foi feito em comodato? Era uma das opções. Quando eu entrei para ser prefeito, como empresário, eu disse o seguinte: eu tenho uma visão de empresário. O Márcio fala isso porque ele não é empresário, e se ele fosse empresário, ele não pegava um comodato. Por isso que ele fala isso: ele não é empresário, tadinho. Fazer o quê, né? Nem sei quem que é. Mas o... quando você vende o terreno, a fábrica que vai se instalar lá, ela pode entrar pedindo uma linha de financiamento. Ela pode usufruir de todos os benefícios que o governo estadual tem e o federal tem. Para você ver, nós estamos pedindo de volta, já pedimos lá o terreno na entrada de Erceburgo, né, que pertencia a uma empresa, que lá estava alugando o terreno para outro. Pedimos de volta. Peraí, no passado deram os terrenos para quem estava conveniente a eles. Então, por isso que nós vamos vender. A empresa que já está lá em Erceburgo será vendido, né? E vamos vender para a empresa idônea, empresa que gera emprego, né? Gera emprego, gera mais impostos para Erceburgo. A Simone aqui, o prefeito é ótimo, gosto de gente assim que fala a verdade, doa a quem doer. Simone aqui de Guaranésia, tá te parabenizando aqui, viu, Gilson? Ô, Simone, muito obrigado aí, né? Aproveitar, não sei se é essa Simone, tem uma Simone que trabalhou comigo muitos anos na fábrica ali, ela tava trabalhando até na parte da saúde aqui em Guaranésia, não sei se é a mesma, pode ser mera coincidência, né? Mas, obrigado. E eu sou assim, né, Antônio Claudio, você me conhece, eu dou a quem doer, né? Se eu trato a minha vida, a minha família desse jeito, onde eu estiver administrando será desse jeito. Ô Gilson, o Márcio até ele complementou aqui, ele fala sobre educação, eu não entendi muito bem a posição dele aqui. Sobre educação, Antônio Cláudio, o Gilson acha justo ou não colocar uma pessoa que não entende da área na Secretaria de Educação? Eu entrevistei aqui a nova secretária de Educação e ela já foi diretora, né, durante muito tempo. Por isso que eu falo, são pessoas que falam asneiras. São pessoas que não têm comprometimento com a nossa cidade. Gente, pelo amor de Deus, Rosângela Pérez é uma mulher que trabalhou muitos anos, inclusive era diretora de uma das melhores escolas da região, que é o colégio. Sabe, são o tipo de pessoas assim... Não tem compromisso com o Arceburgo, né? Tá nem aí, né? Vamos falar. É, eu não consegui entender aqui a colocação, né? Não sei se foi passada de forma correta aqui, viu, ô Márcio? Um abraço aí pra você. Gilson, muitas decepções durante esse período. Tô sentindo você meio bravo, Gilson. Teve muitas decepções ou é os fatos dos últimos dias que tá levando você a esse nervosismo aí? Não. Eu sou assim, eu sou uma pessoa calma, uma pessoa tranquila. Por isso que eu estou estranhando. É, eu sou assim, se me der flor, eu te dou água e adubo para regar melhor essas flores. Agora, se me der espinho, eu não vou te dar uma faca para cortar esse espinho, não. Então, ele trouxe o que para você? Trouxe água. Ah. E obrigado para ele, tá? Porque, grande amigo meu, né? Me trouxe certo. Água, nós vamos estar cada vez, né? Ó, o Thiago trabalha na farmácia municipal. Sim, quero parabenizar amigo. O nosso prefeito Gilson pelo belíssimo trabalho que tem realizado em nossa querida Arceburgo. O Gilson tem dado uma atenção mais do que especial na área da saúde. Os números estão aí. Hoje não existe mais filas para exames complexos, como ultrassonografia, tomografia e até ressonância. Temos médicos em todas as unidades de saúde. A Arceburgo tem 100% de cobertura de PSF, coisa que Guaxupé, por exemplo, que é uma cidade maior que a Arceburgo, não tem, está dizendo aqui o nosso ouvinte, o Tiago, que você inclusive citou. Sim, o nome dele. Quer mandar um abraço pro Tiago? Você sabe que o Tiago vai ficar mais velho daqui um dia, né? Vai ser pai. Quero mandar um abraço aí pra Beth, a esposa dele, né, que está grávida. Se Deus quiser, logo tem mais um filho aí, né, pra acrescentar a nossa população arceburguense. Mandar um abraço também pros pais do Tiago, que são grandes amigos nossos. Antônio Cláudio, aqui é o Nardo Pica-Pau. Foi doado no passado diversos terrenos em Comodato. Inclusive, o vereador Zé das Pedras foi um dos beneficiados, com promessa de gerar emprego em frente ao trevo. Ele não gera nenhum emprego e ainda subloca para terceiros, ganhando em cima de bens públicos. Está dizendo aqui o Nardo Pica-Pau, está citando o nome aqui do vereador Zé das Pedras, né? A gente fica aí. Pro vereador, caso ele queira direito de resposta, só entrar em contato com a gente. Na farmácia, desde 2013, não se abriu licitação para compra de medicamentos. No ano de 2017, foi aberta já uma licitação onde a prefeitura fez a compra de várias medicações, coisa que é de responsabilidade do Estado. Graças à prefeitura, nossa farmácia básica tem sido abastecida. Muito obrigado, prefeito Gilson, por tudo que tem feito pela nossa gente. Acho que foi o Thiago de novo que mandou essa mensagem aqui, viu? Quero mandar um grande abraço pro Nardo, que é um grande companheiro, grande amigo. Inclusive, eu quero agradecer aqui o Nardo, que ele que montou toda aquela estrutura do Natal, né, das luzes na praça, né, junto com a sua namorada Ruth e junto com outros colaboradores também. Um abraço aí, Nardo. Lilian Lourenço, de Arceburgo, parabéns, Antônio Cláudio, pelo programa, parabéns, prefeito Gilson, por estar sempre dando informações precisas para a nossa população. Um abraço aí pro Gilson. Lilian, deixa eu mandar Lourenço. Um abraço aí pra Lili, que é supervisora lá no colégio, né? Aquela pessoa atrás que diz que a nossa educação não está colocando pessoa que não é profissional, tá nada a ver, né? Lilian, um abraço aí pra você, você que é uma supervisora do colégio, né? Que tem feito um grande trabalho. Aproveitando aqui, Antônio Cláudio, as aulas do estado de Minas Gerais vai estar começando agora, dia 19 de fevereiro. Isso. E Arceburgo também vai estar, né, começando dia 19 de fevereiro. Quero desejar a todos ali, os professores, né, todos os educadores, o diretor, todo o pessoal envolvido na educação de Arceburgo, que nós tenhamos aí um ano de sabedoria, né, um ano que podemos ensinar a cada vez, preocupando em formar cidadão de bem. Ô Gilson, a Thaís está te agradecendo aqui, prefeito Gilson Mello, pelo exame que meu pai Carmo, né, foi realizado em uma semana após o pedido. Deus o abençoe. Thaís, então, te agradecendo também aqui, Gilson. Obrigado, Thaís, que Deus abençoe, sei quem é, né, a família dela também, que Deus abençoe aí, que dá tudo certo, né? E é isso aí que nós estamos lá, proporcionar uma saúde melhor. Aqui a Tatiana, diretora da saúde de Arceburgo, gostaria de parabenizar o prefeito pelo apoio total à saúde do município. Parece então, pelo que eu estou vendo aqui, que a saúde está muito bem. Vai, sim, obrigado, Arceburgo. Sim, sim, a saúde, graças a Deus, graças aí a Tatiana, graças a todo o pessoal lá que está trabalhando, né? Inclusive, o pessoal de Arceburgo tem comentado comigo, Gilson, nunca se teve um pessoal trabalhando na saúde tão competente igual está tendo. Mas então por que que a gente vê tantas reclamações ou são reclamações pontuais no Facebook, Gilson Melo? Você administra para todos ou você administra para alguns? Sabe? Eu administro para todos. Eu falo que é assim, tem aquelas pessoas, né, que faz... Você lembra no passado que eu falei que era para as pessoas parar de ficar falando asneira e cuidar mais da vida delas? Sabe? Sim. Então, como toda cidade, tem um grupinho que quer falar mal. Né? Esse dia mesmo. Você acha que é perseguição política? Não, não, não. É que não votou na gente. Né? Você quer ver esse dia que eu tô lembrando aqui que eu dou risada? Tinha uma coisa no Facebook aqui, né? Que foi de Mococa. Você lembra, Adrianinha? Até tava falando de uma coisa de Mococa. A pessoa entrou lá. Do lixo de Mococa, né? Aí a pessoa entrou e falou que era pro Gilson Melo cuidar disso. Gente, era de Mococa. Então, o que que essa pessoa é? Ela é uma pessoa que ela não tá preocupada com o Arceburgo. Ela está preocupada em falar mal do prefeito. Ela não tem responsabilidade pela cidade. E eu digo uma coisa, o Facebook não dita o nosso governo. Porque você pode observar o Facebook, são sempre as mesmas pessoas. Parabéns pela administração, Gilson, continue com essa competência. Ana Garzaro, um abraço. Quero mandar um grande abraço para Ana Garzaro, uma grande amiga nossa, né? Então, obrigado, Ana, que Deus continue te abençoando. O Nardo voltou aqui a questionar por que que ainda não foi pedido de volta o terreno, pois ele não cumpre com o real motivo da doação. Ele está citando, sim, aqui novamente. Isso. O terreno. Lá nós pedimos esse dia um terreno que foi doado, né, para a empresa Cidade Forte, é isso? Foi isso, Adrianen? Pedimos, nós vamos estar avaliando caso a caso. E o caso também, viu, Nardo? Nós vamos estar avaliando o caso dele também. Todos os terrenos que estão irregular vai voltar para a origem. Quem é a origem? É a população de Arceburgo. Terreno de prefeitura é do povo de Arceburgo e será destinado para que volta imposto e emprego para o povo de Arceburgo. Parabéns, Gilson. Antônio Cláudio, Gilson é um empreendedor, será o melhor prefeito de Arceburgo. Tenho respeito e carinho por ele, é um grande homem. Manda um abraço aí para ele. A Ivone Nascimento está te mandando um abraço. Viu? Ivone, um abraço aí, muito obrigado aí. Junto, se Deus quiser, nós vamos continuar fazendo uma cidade melhor. A respeito do terreno que foi vendido, Justo, você não citou o valor. Qual é o valor do terreno que foi vendido para a empresa? Se não me falha a memória, 120 mil. 120 mil reais. Se não me falha a memória, 120 mil. Que é... Ok. Tá. Vamos fazer mais uma pausa aqui e na sequência a gente volta. Eu queria falar ainda sobre a questão da canalização do Córrego Criciúma. Acho que é uma obra importante, né? Muito importante, sim, aí para a cidade de Arceburgo. A gente vai falar sobre isso. Vamos falar sobre essa denúncia que surgiu aí nas redes sociais ontem a respeito de um possível superfaturamento na contratação de bandas, né? Em locação de som em Arceburgo. Enfim, daqui a pouquinho, logo após o intervalo comercial. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulin Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Justo, queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão da canalização do Córrego Criciúma, acho que é uma obra extremamente importante, né, para a cidade de Arceburgo, Justo. Quero mandar um grande abraço aí pro Paulo Marcos Teixeira, grande amigo meu, né? Quero mandar um forte grande abraço. Quem vai estar aqui? É uma pessoa aí que eu tenho uma estima muito grande. Nós conseguimos através do BDMG, né, no valor de 1,5 milhão para canalizar o Rio Criciúma. Eu digo que ali, né, Adrianinho, não é uma canalização, é uma vida para aquela região ali. Porque ela é uma região que está perto da praça, né? E tem um divisor ali. Então, após a gente estar fazendo, né, esse saneamento, básico ali, nós vamos estar dando uma qualidade de vida melhor. E nós vamos repaginar aquela região, né? Que está ao lado da praça, bem dizer, né? Está uma, duas, três esquinas, né? Da praça. E abandonado. Mas isso já é certo, já? Sim, já. Eu estive em Belo Horizonte, vai sair. Eu estive em Belo Horizonte essa semana já. Por isso que o pessoal fala que eu viajo muito. Eu sou um homem que eu corro atrás do recurso. Eu não espero acontecer, eu faço acontecer. É, bom dia, Antônio Cláudio. Gostaria de agradecer ao prefeito Gilson Melli e a todos os funcionários da saúde. Minha mãe conseguiu uma injeção que é muito cara e em meses foi solucionado o problema. Sou funcionário da prefeitura e estou à disposição sempre a Dulcineia, que está mandando essa mensagem aqui. Tá, um abraço aí para a Dulcineia. Quero mandar um forte grande abraço também ao nosso vice-prefeito, Ovídio César, né? Que ele ficou até de vir com a gente hoje, mas infelizmente devido ele tá trabalhando na farmácia, né, dele, então não pôde. Ovídio César é um amigo, um parceiro que tem trabalhado aí para a cidade também estar melhor, principalmente também na área da saúde. Por falar em vice-prefeito, vice-prefeito aqui de Guaranésia, Diego de Castro também tá te deixando aqui um forte abraço. Ô, Diego, um abraço, meu irmão. Que Deus continue abençoando, que vocês continuem fazendo um belo trabalho aí em Guaranésia. Junto com o meu grande amigo Laércio, né? Laércio é um grande amigo meu, tem uma estima muito grande por ele. O nosso grande professor João Sebastião, mestre, que também está te parabenizando, viu? Ô, Sr. João, um abraço. Muito obrigado aí, meu irmão. Justo, para esse ano de 2018, o que, que você tem planejado aí e que realmente vai sair do papel, né? Sim. Nesse ano em Arceburgo? Que é o que a população pode realmente esperar de concreto? Todas essas obras que eu vou estar anunciando vai estar gerando emprego e renda para Arceburgo. A canalização do Rio Criciúma, nós vamos estar reformando o campo Pouso Alto, né? Isso já é certo, através da emenda parlamentar do Carlos Mendes, né? O Clube da Praça também. O Clube da Praça é um pedido que o pessoal tem, né, muitos anos tem pedido para gente. A gente já está aí com emenda parlamentar já pronta para estar reformando. O parque ambiental, né? A gente vai estar reformando também o parque ambiental. Nós vamos estar construindo, né, 2018, 2019, o acesso, né, que eu já falei já que vai estar saindo lá do Paulo Lima Dias até a Nutrimental, né? E também nós vamos estar fazendo, né, o projeto, né, a Coab, né, que vai estar gerando emprego e renda e moradia, né? E eu vou estar lutando incansavelmente mais emprego. Isso é minha bandeira, empresário, sabe? O Brasil precisa voltar a crescer, o Brasil precisa voltar nos trilhos para que nós empresários podemos continuar a investir. Então, o Brasil voltando, Arceburgo vai continuar crescendo cada vez melhor. A grande meta é geração de empregos, então. Se 100%. Tivesse que definir alguma coisa... No meu governo, é voltado para uma qualidade de vida melhor para todo mundo, principalmente, né, em emprego. Em relação à nomeação na educação, não se refere à secretária de educação, Rosângela Pérez. Sim, ela cita o nome de uma outra pessoa aqui. Sabemos que pela força dos cargos que o senhor criou, não é ilegal, mas não é imoral nomear para um cargo importante na educação quem nunca trabalhou na área e não tem formação para tal? Como ficam os professores de carreira? Não seria mais importante valorizá-los? Então, acho que ele está citando aqui a outra, né? A anterior, secretária anterior. É, deve ser. Então, eu não entendi. Eu vou citar o nome dela para não comprometê-la. Ah, sim. Mas pelo jeito ele quis dizer a anterior. Eu não entendi. Não consegue... Não sei. Ele também não colocou o nome dele aqui. Mas fica no ar, então, essa pergunta aqui. Eu não entendi o que ele queria dizer. Ô, Gilson, e essa questão aqui dessa denúncia, você entendeu ou não? Essa denúncia que foi feita... eu tive acesso a essa denúncia ontem nas redes sociais. Hoje, várias perguntas aqui. Eu vou falar da primeira que chegou, que é a Aline, mas muitas outras pessoas perguntaram. Gostaria de saber sobre a polêmica que está acontecendo no Facebook a respeito de uma suposta corrupção nas licitações do carnaval. Um superfaturamento, né, em contratação de bandas. Eu não sei se a denúncia já foi protocolada ou não, mas a denúncia é assinada pelo José Augusto Marquesani Júnior, né? Vem aqui apresentar uma denúncia contra o prefeito de Arceburgo, o senhor Gilson Melo, pelo motivo de superfaturamento em contratação de bandas para o carnaval 2018, juntamente com seu parceiro Ismael da Silva Santos. os quais estão, de acordo com a denúncia aqui, se beneficiando do processo de inelegibilidade, superfaturando o valor das bandas. E aí tem um áudio, né? Ele cita aqui no texto aqui que tem um áudio anexo. Ontem, inclusive, eu ouvi esse áudio, a gente fica até um pouco assustado, né? Da forma que foi falado no áudio. O que você me fala sobre isso aqui, Gilson? Ó, até agora, eu sei igual você tá sabendo, né? Não chegou nada ainda. Não chegou nada. Essa é a credibilidade dos áudios, pelo que eu vi, percebe-se que fulano que falou, Bertano que mandou, Cicrano que pegou. Então, eu não dei credibilidade a isso aí. Primeiro, o nosso carnaval, nós estávamos orçando ele com 130, caiu para 84, 85 mil no final. Vai ter carnaval em setembro? Vai ter carnaval. Por que que eu acho que está acontecendo? Você sabe que o carnaval nosso ano passado foi um sucesso. Nunca teve em Arceburgo um carnaval igual do ano passado, com uma pequena banda. Esse ano nós vamos ter duas bandas. Deixa eu pegar aqui, né? Nós vamos ter duas bandas tradicionais: banda No Batuque e banda Metrópole. A banda Metrópole vai estar apresentando dia 10 e dia 11. Banda, inclusive, se eu não estou enganado, deixa eu ver. Dia 9. A programação vai estar aqui em Guaranésia. Dia 9, sim, o povo de Guaranésia. Dia 9, sexta-feira, a banda Metrópole vai estar aqui. Banda Metrópole, então é uma enorme banda. Então, dia 10 e dia 11, vai estar em Arceburgo. No Batuque, dia 12 e dia 13. O nosso carnaval vai começar dia 9, na sexta-feira, só que com som mecânico, com DJ. Veja bem. Nunca Arceburgo ousou a fazer o que nós estamos fazendo, principalmente nessa parte de carnaval. Você acha que a oposição está tranquila? Claro que não. Você acha que isso aqui partiu da oposição, Jô, essa denúncia? Eu acredito que junto com a oposição. Sabe, pelo que eu fiquei sabendo, são pessoas da oposição que estavam acompanhando o Juninho. Até agora, judicialmente, não sei de nada. Os áudios já estão na mão do nosso jurídico, né? Que o senhor Júnior, né? José Augusto Marquesani Júnior. Isso, que é conhecido com o Juninho, vai responder judicialmente, porque nesse áudio ele me incrimina, né? Então, e fica alimentando essas fofocas de oposição. Eu sou assim, ontem eu fiz alguns boletins de ocorrência. Eu tô assim, rede social. Você quer falar de mim? Ou eu quero falar? Você pode falar. Prove. Ontem, a Polícia Militar teve trabalho. Sabe? A mando do prefeito fazendo o boletim. Tá acusando eu? Vai responder isso. Isso daqui o Juninho não vai conseguir provar? 100% não. Estou tranquilo, tranquilo, tranquilo. Por quê? O meu governo é transparente. Eu não aceito nada errado, porque eu estou lá abrindo mão do meu trabalho, das minhas empresas, para fazer um governo justo e perfeito. Eu não aceito coisa errada. Pode falar o que falar lá, vai ter que provar. Ele falou, inclusive, aqui que é vedada a contratação de sublocação, né? Isso tá na lei, isso foi sublocado. Como é que tá isso, Juninho? Ó. É que é difícil o prefeito acompanhar a legislação. Mas o que você sabe dessa questão aqui do carnaval? Ó, da questão do carnaval, está nos princípios de lei. Doutor André, que é o presidente da licitação, eu confio, eu acredito nele. Ele faz com a maior lisura. Inclusive, está anos e anos lá na prefeitura de Arceburgo. Então você está tranquilo? 100% tranquilo, tranquilo, tranquilo. Muito bem. E as pessoas, na realidade, elas querem tumultuar, elas querem fazer fofoca, né? O que, que eles querem? Eles querem impedir que faz o carnaval. Eles querem impedir, né? Eles querem fazer denúncia contra o governo para que o Ministério Público é ali pertinho de Monte Santo. Então vamos fazer, aí não tem carnaval. Por quê? Aí quem é culpa de não ter carnaval? É o prefeito. Vai ter carnaval, sim. Banda no Metrópole, sábado e domingo. Segunda e terça, no Batuque. Eu vou estar lá junto com a minha família e junto com a família arceburguense. O meu trabalho é abrir mão de tudo para que nós tenhamos uma cidade mais justa, uma cidade mais perfeita. Batata tá te parabenizando aqui. Ô, grande amigo Batata, vou dar um abraço para todo o pessoal lá. Fátima, meu pai trabalha o dia todo e não passava no médico por causa do horário. Agora ele está tratando com o Dr. Walter, ajudou muito ele. Muito obrigado, está dizendo aqui a Fátima. Você concorda que isso anima muita gente a ser prefeito? Ah, com certeza. O que nós fizemos? Coisa que ninguém ousou em fazer. Elogios em qualquer lugar. Sim, é bom, né, sim, coisa que ninguém ousou. Por isso que a oposição está fazendo isso. Ela está preocupada. Você acha que ela está tranquila? Eles mamavam na teta, hoje não mama mais que eu não dei. Você acha que essa é a grande questão? Ué, claro, eu tirei a teta deles. Hoje de manhã, eu entrevistei no final do ano passado o Donk, né? Que é o pessoal faz um trabalho muito bacana lá na cidade de Mococa. Sim. De olho na Câmara de Mococa. Hoje eles estão olhando todos os poderes lá de Mococa, mas eles fazem um trabalho muito bacana, comandado lá pelo Geninho. E hoje de manhã, dando uma pesquisada para essa entrevista, eu vi que tem um grupo lá em Arceburgo que se chama Olho Vivo, eu acho. Isso, está começando. É, parabéns, pessoal, eu acho que é isso mesmo. Nós precisamos de transparência. Comunidade junto com o executivo, junto com o legislativo. Só assim nós teremos uma sociedade melhor. Osório dos Santos, Mococa, está te parabenizando pelo trabalho. A família Osório é de Arceburgo. Sim, o Osório, grande amigo meu, que é arceburguense, quer mandar um abraço para o Osório. Muito obrigado aí, Osório. Então, Gilson, para encerrar, eu gostaria que você convidasse a população da região para participar desse carnaval. Sim. E a gente pode ficar tranquilo que vai ter carnaval. Sei. Essa denúncia aqui não vai impedir o carnaval desse ano, não. Para. Por que que estão fazendo essa denúncia? Ó, você percebe aí, nós estamos aqui já uma hora de entrevista, você percebe que estamos sendo bem avaliados pelo nosso governo, o povo tá gostando, a oposição tá morrendo de medo. Você acha que eles não tá doido para voltar daqui 3 anos? Claro que estão, mas nós vamos trabalhar. Enquanto eu estiver no governo, eu vou estar trabalhando na cidade. Você já tentou um diálogo com essa oposição, Justo? Ou não tem conversa? Eu converso com eles. Normal. Eu converso com eles. Mas assim é normal. Eu quero mandar um grande abraço aqui, né, para os meus grandes amigos e parceiros lá do Rancho Castelo, né? Mandar um abraço para minha esposa, Osana, meu filho Luan, que ficou lá em Arceburgo, meu filho Jean, que nos acompanhando, o Adrianinho, secretário nosso de obras. Imagina se fosse Adrianão, hein? Tamanho que seria, hein? Ó, Antônio Cláudio, pouco te conheço a história do Gilson, é uma ótima pessoa, é o Cezinha lá de Gospé, mandando um abraço para você. Ah, obrigado. Parabéns, aí, Gilson, e dá-lhe carnaval pro povo, tá dizendo essa nossa ouvinte aqui. Então teremos carnaval em Arceburgo. Carnaval de Arceburgo tem horário para terminar como de Gospé? Gospé vai terminar 18h30 oficialmente. Todos os dias? Todos os dias. O carnaval de Guaxupé termina às 0h30. Nosso carnaval vai até madrugada, apenas na terça-feira que encerra a meia-noite. Perfeito, Jesus, muito obrigado. Posso continuar mandando um abraço? Peraí, tem mais a gente. Mandar um abraço pro meu papai, minha mamãe, né? Quero agradecer você, ao Antônio Cláudio aí, a toda a diretoria da rádio, né? Quero saudar também o meu grande amigo, Laércio, né? O Diego de Castro, ao breve, que tem nos acompanhado, Dona Eliana, ela está lá em Arceburgo. A todos os arceburguenses, eu quero dizer o seguinte, meus amigos, foi para isso que eu tive quase 70% da votação. Entrei lá para trabalhar para vocês. Se for para morrer por vocês, eu morrerei. Eu quero trabalhar para que nós tenhamos uma cidade mais justa, uma cidade mais perfeita, aonde todos possa ser tratado igualmente. Saí de um cabo de uma enxada e cheguei onde cheguei, nos princípios do meu papai Sonel, Dona Geni, que falou para mim, filho, todo mundo é igual. Rosângela Pérez, secretária de Educação, disse que é um orgulho trabalhar com você, uma pessoa idônea e muito honesto, viu? Rosângela, obrigado. E até mandar um abraço também aí para Margarete, para todo o pessoal que está envolvido na educação. Rosângela, é um prazer muito grande estar trabalhando com você. E o meu amigo, seu Genélio, quer saber da torre de celular na Serrinha, mas você vai responder para ele pessoalmente, que eu vou passar o telefone do seu Genélio para ele. Genélio, um abraço pro senhor. É um beijo no seu coração, vascaíno. Grande abraço. Posso mandar um abraço mais um? Vai ser a todos os palmeirenses. Está parecendo uma guila aqui também, né, Gil? Um abraço, viu? Um abraço. Tchau. Programa Expresso. Programaexpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Programa.